Delta 3601, a gente tem informação de alta autorização, nível de voo 3601 para São Paulo, Congonha. Escuta para quanto tempo? Delta 3601, o centro autorizou o nível 340, aceita? Afirmativo, copia. Ok, então Delta 3601 está autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 340 pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, seguida direto para a posição Trive, após segue conforme a rota prevista no plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, subida Dael Leda Bridge, o transponder é 5563 e o controle em 120.8, corteja. Autorizado 340, São Paulo, Congonhas, via Ambezulu, Nomeias, até BH, após DCP 30, decola da 10, curva direita, da Eulena Brito, 5563 ao transponder, 1208 no controle, está 3601. Está 3601, correto, cotejamento, chame para acionamento no portão 9. Chamará para acionamento, portão 9, 3601. Salve, Salvador, Michael Hotel Charlie, prossiga. Hotel Serra, Hotel Serra solicita autorização de reboque do remoto 3 até o ponte 8. Está autorizado imediatamente, reporte ao término, Michael Hotel Serra. Ok, Michael Hotel Serra. Salvador, Mike, o CR informando o teste do Uber. Ciente, bom dia. Muito bom dia, Xené, área 6251. Bom Bom dia, o Chané 6251, aguarde cópia 360 Guarulhos. A 6540, 6251. Copia? Prossiga, pronto, cópia. O Chané 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, inicialmente pela APRA, Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue direto para a posição Trive, em seguida voa de acordo com a rota preenchida no plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é 5570 e o controle em 120 decimal 8, cotejo. Autorizar para Guarulhos, 360, Zulu 96, até o Bravo Deus Zulu, aponto 3, aponto conforme plano de voo. Decola na 10, decolada 10, da EO Leda Bridge, 5570, transponder 08 e o controle. O Chenero 6251. Correto, o 6251, chame para o acionamento. Portarei. Salvador, tá 3601, tá pronto para pushback acionamento. Autorizado acionamento, pushback, chame para o táxi, o 3601, o altímetro no 014. 2014, autorizado push acionamento para o táxi. Salvador, da 3601, pronto para o táxi com 154 a bordo, 4:20 de autonomia, alternando com fim. Perdão, copiei 4:20 com fins com o POB? É, 154 pessoas a bordo. 154 a bordo, tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem. Pátio 1, Indy Alfa de Mará, pronto para decolagem, TAM 3601. Salvador, TAM 3601, no ponto de espera, da 10, pronto. 3601, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é de 030 graus com 4 nós. 3601, decolou o Zuno 8, controle em 120.8, tenha um bom dia. 208, bom dia, bom trabalho, cara. Salvador, muito bom dia, o TAN 3601, passando 1810, abertura da Alfa. Tratada sobre o 340, voa direto Leda, após Leda Bridge. 340, voando Leda direto após Bridge 3601. Da presente, voa direto Bridge. Direto Bridge da presente. 3601.